Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Estamos rodeados pelos druidas da floresta que invocam canções do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. Principalmente nas décadas de 60 e 70 do século XX, é aí que se foca essencialmente a Floresta Encantada, que se bem com algumas viagens por outros tempos e outras décadas. Começámos a Floresta Encantada desta semana com os Yardbirds, uma das mais importantes bandas do rock britânico, uma banda que foi, por exemplo, a casa de Eric Clapton, também a casa de Jeff Beck e de Jimmy Page, três dos maiores guitarristas britânicos, e começámos a Floresta Encantada com Psycho Daisies. Foi lado B de Happenings 10 Years Time Ago, um single lançado em 1966, e dois lados, tanto o lado A como o lado B, contam com as guitarras de Jeff Beck e Jimmy Page. Foi um momento em que, de facto, estes dois guitarristas se cruzaram antes de Jeff Beck sair e Jimmy Page tomar conta dos Yardbirds, uma banda que depois iria evoluir para os Led Zeppelin. Viagem então até 1966 com os Yardbirds, com a faixa Psycho Daisies, onde se revela o gênio, aliás, os génios de Jeff Beck e de Jimmy Page. Avançamos na Floresta Encantada agora até 1968, ano em que os Kinks lançam The Village Green Preservation Society, um álbum conceptual sobre a Inglaterra, as tradições inglesas, os sítios pitorescos das ilhas britânicas, e esta vontade de mostrar o que era inglês está bem expresso então neste registro dos Kinks, considerado por muitos como uma das maiores obras-primas a sair da mente de Ray Davies, o líder dos Kinks. Vamos escutar uma das canções deste registro de 1968, Do You Remember Walter? São os Kinks agora na Floresta Encantada. Do you remember Walter playing cricket in the thunder and the rain? Do you remember Walter smoking? Yeah. A Floresta Encantada, em 1969, no registro Bull of the Woods, o terceiro álbum de estúdio dos 13 Floor Elevators, banda texana de Austin e uma banda que popularizou o rock psicadélico em meados dos anos 60, pelo gênio de Rocky Erickson. Mas aqui o regresso a um disco menos amado pelos fãs dos 13 Floor Elevators e mesmo pela crítica, já que neste período a banda estava praticamente a desintegrar-se. Rocky Erickson, por exemplo, a ficar com um problema grave pelo consumo de LSD e os outros músicos, de facto, a dispersarem-se na escrita de canções deste registro. Um álbum que começou a ser escrito logo após a edição do álbum anterior, Easter Everywhere, mas aqui acaba por ser o guitarrista Stacy Sutherland que, de certa forma, acaba por tomar conta do rumo da banda. Ele está acreditado em 5 das canções sozinho e depois numa série de outros temas, mas não deixa também de ser um álbum em que os 13 Floor Elevators resumem o seu som rock psicadélico, com muitas guitarras fuzz pelo meio e um feeling próprio do acid rock que os 13 Floor Elevators popularizaram. Estivemos com a faixa Street Song, lá está uma das faixas acreditada a Stacy Sutherland, o guitarrista que de certa forma tomou conta da ocorrência numa fase muito complicada dos 13 Floor Elevators, a banda de Rocky Erickson. Antes deste tema muito ácido, estivemos com os Kinks, Do You Remember Walter, para o álbum de 1968 da Village Green Preservation Society. Agora seguimos com o guitarrista Steve Hackett, ele que fez parte da formação clássica dos Genesis. É em 1975 que sai o seu disco de estreia em nome próprio, disco a solo, Voyage of the Acolyte, um álbum que conta, por exemplo, com as participações dos seus colegas nos Genesis, Mike Rutherford e Phil Collins. Phil Collins na bateria, também conta, por exemplo, com a voz de Sally Oldfield, a irmã de Mike Oldfield, aqui pelo meio. Resume na perfeição o que era o rock progressivo. É, aliás, uma das obras-primas deste género musical popularizado essencialmente no Reino Unido. São muitos instrumentos, muito virtuosismo e imagens ou imaginário muito próprio da Grã-Bretanha, com muitos feiticeiros, muita fantasia à mistura. Vamos escutar uma das faixas deste registro essencial do rock progressivo, Ace of Wands. Vamos entrar então agora no universo de Steve Hackett, ex-Genesis, para ouvir na Floresta Encantada, num álbum lançado em 1975. uma música que representa muito bem o excesso do rock progressivo e, claro, a maestria e gênio do guitarrista Steve Hackett, o compositor de Ace of Wands, o tema para o álbum de estreia de Steve Hackett, Voyage of the Acolyte. Falámos há instantes de Sally Oldfield, irmã de Mike Oldfield, e por que não escutarmos o irmão Mike Oldfield, o regresso a esse álbum crucial na carreira de Mike Oldfield, o primeiro, Tubular Bells, disco lançado em 1973, um dos mais brilhantes álbuns deste período da história da música britânica, um álbum conceptual em que Mike Oldfield se lançou a fazer uma espécie de música sinfónica, mas apenas com instrumentos ligados ao rock. Mike Oldfield, é preciso recordar, tinha apenas 19 anos quando gravou Tubular Bells. Teve algumas apresentações ao vivo, a primeira aconteceu em junho de 1973, em Londres, no Queen Elizabeth Hall, e contou com uma série de músicos amigos de Mike Oldfield, como, por exemplo, Mick Taylor, guitarrista nos Rolling Stones na época. Kevin Ayers também integrou a banda que tocou ao vivo Tubular Bells, entre muitos outros músicos. Entre os convidados também estiveram Steve Winwood e Robert Wyatt. Infelizmente, os dois não conseguiram participar neste registro. Aliás, Robert Wyatt estava ainda a recuperar do acidente que o deixou paralisado para o resto da vida. Essa primeira atuação aconteceu então a 25 de junho de 1973, mas houve uma segunda atuação, mais ou menos na mesma altura, mas que foi projetada para a BBC, para ser filmada pela BBC. Aconteceu a 30 de novembro de 1973 e foi transmitida pouco tempo depois, em janeiro de 1974. Nessa atuação já não participam todos os músicos que tocaram ao vivo no Queen Elizabeth Hall, mas ainda participam Mick Taylor, que era dos Rolling Stones na época, ou mesmo Steve Hillage. É dessa atuação que retiramos o tema que roda agora na Floresta Encantada. É, aliás, apenas a primeira parte do Tubular Bells e se calhar, a peça mais conhecida de Mike Oldfield. Vamos então escutar os 25 minutos de Mike Oldfield a interpretar Tubular Bells, ao vivo na BBC, num concerto captado em 1973, mas transmitido em janeiro de 1974. Este é Mike Oldfield em concerto.

Mike Oldfield e a sua sinfonia mais famosa hoje na Floresta Encantada com Tubular Bells, o álbum de 1973, mas aqui ao vivo para a televisão britânica BBC, numa atuação filmada em 1973, mas transmitida em janeiro de 1974. E com um verdadeiro super grupo e com muitos músicos, são na verdade muitos músicos a contribuírem então para a realização deste concerto de Mike Oldfield, e na verdade já não se fazem concertos assim, pelo menos transmitidos numa televisão pública. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e depois de Mike Oldfield e destes mais de 20 minutos dedicados a Tubular Bells, encerramos com Brian Eno. Vamos até ao disco de estreia dele, lançado em 1974, ele que saiu dos Roxy Music em 1973, no seguimento da tour de For Your Pleasure, o segundo disco dos Roxy Music e o último a contar com Brian Eno, ele que se lançou logo a seguir para um disco solo, onde combinava o glam rock que já vinha dos Roxy Music com momentos mais de vanguarda. Ele que conta neste registro Here Come the Warm Jets com as contribuições dos colegas no Roxy Music, Phil Manzanera na guitarra, o saxofone de Andy McKay e a bateria de Paul Thompson, mas Brian Eno também recorre a nomes como John Wheaton e Robert Fripp, dos King Crimson, ou Bill McCormick, dos Matching Mole, ou ainda o baterista Simon King, dos Hawkwind. O álbum saiu então em 1974, marca a estreia de Brian Eno, ainda numa fase mais roqueira, antes de Brian Eno começar a explorar a música ambiental e do qual foi um dos seus pioneiros. Vamos ficar com a faixa On Some Faraway Beach, aliás o tema que abre o segundo lado de Here Come the Warm Jets, o primeiro disco de Brian Eno, lançado em 1974, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Thank you.